amigas, vamos dançar a preceito, que a festa é do nosso povo. Dancemos o vira, bem ao nosso jeito. Foguetes estouram no ar, que a noite é de alegria. Cada um tem o seu par, e cada mané é sua Maria. Ai, dá-me um beijo, não digas não. Quero entregar-te meu coração. Ai, dá-me um beijo como eu desejo, não sejas assim. Já me fizeste a promessa de eu ser tua namorada. Se um dia não me quiseres, podes ir embora, não me deves nada. Olhaste-me toda a noite lá na nossa romaria. Se fosses dançar com outra, perdi a cabeça, nem sei que faria. Ai, dá-me um beijo, não digas não. Quero entregar-te meu coração. Ai, dá-me um beijo como eu desejo, não sejas assim. Os homens são muito incertos e mudam sempre com o vento. Quem dera que tu não fosses tão igual aos outros, só por um. Possa vir a ser tua mulher, mas aí mudam as coisas. Tu has de fazer tudo o que eu quiser. Ai, dá-me um beijo, não digas não. Quero entregar-te meu coração. Ai, dá-me um beijo como eu desejo, não sejas assim. Ai, dá-me um beijo.